coração de pedra. Não dá pra voar nas asas da tristeza. Deixa florescer essa terra seca. Jesus te dá do fruto da videira. É hora de apagar essa luz de vela. Acender a fé, buscar a vida eterna. Você vai descobrir como é frágil o coração de uma vida sem Deus. Você vai, vai sentir como é lindo se encontrar com Jesus. Buscar a vida eterna.